Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Sotaque Colorido, um espaço para a gente falar sobre quem a gente é, com sotaque, com alma e com coragem. Aqui, o interior ganha voz e cada história é um pedacinho da nossa terra que floresce. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu quero te convidar a caminhar comigo, entre o asfalto e a terra, entre o que eu deixei para trás e o que eu comecei a encontrar aqui, onde a vida tem outro ritmo, outro jeito de olhar. Quando eu morava na cidade grande, eu achava que o barulho era sinal de vida, que o silêncio era vazio, mas o interior me ensinou que o silêncio também fala, e fala muito bonito. Aqui, o tempo é outro, a pressa não manda, o relógio não grita. No começo, eu estranhava, parecia que o mundo tinha diminuído de tamanho, mas aos poucos, fui entendendo que ele só mudou de voz. O barulho dos carros virou o canto dos pássaros. A correria virou o cheiro de café passado na hora, e eu virei eu mesma. Ser uma mulher trans no interior ainda é um ato de coragem. Tem olhares, tem perguntas, tem silêncios, mas também tem sorrisos, tem acolhimentos que a gente não espera, e tem vizinhas que oferece bolo e vira família. E entre o asfalto e a terra, fui percebendo que minha história também é isso. Mistura de medo e força, de fuga e retorno, de raiz e voo. Talvez o interior tenha sido o único lugar capaz de me devolver para mim. Respira comigo. Sente o chão sob os pés. A terra, o corpo, a vida. Tudo isso também é você. Entre o asfalto e a terra, existe um espaço onde a gente se redescobre. É ali, no meio do caminho, que o coração aprende a falar mais baixo. E a alma escuta bem melhor. Ser LGBTQIAPN+ no interior é um desafio, sim, mas também é um ato de amor. Porque toda vez que a gente se mostra, a gente planta uma semente. E um dia, essa terra, que já viu tanta coisa, vai florescer por inteira. Hoje será um momento muito especial na minha vida. Eu, Alice, que entrevista todos os convidados, será entrevistada. Ai, meu Deus, que loucura que vai ser isso. E hoje estamos aqui com o Expedito, meu noivo, que será o entrevistador do momento, do dia de hoje. Olá, ouvintes, tudo bem? Será um prazer estar aqui, frente a frente, com a Alice, poder perguntar algumas coisinhas para ela e a gente conversar um pouquinho sobre a identidade LGBTQIAPN+. Meu Deus, que loucura que vai ser isso! E aí, vamos começar? Ai, vamos começar, tô ansiosa e... Em primeiro momento, a gente quer te conhecer, né? Quem é você, qual é a sua idade e conta um pouquinho pra gente também sobre a sua história, esse caminho que você fez. Bom, meu nome é Alice Rodrigues, tenho 31 anos, sou filha de pais muito acolhedores, sou a do meio, tenho dois irmãos. Aqui quem tá chorando é meu filho Bartolomeu, que agora eu já sou mãe de pet, né? Tenho os meus 7 filhos, meu Deus, que loucura. Bom, a minha infância foi, assim, uma infância tranquila. Eu já era uma criança gay, tinha meus 3 jeitos e tudo, mas nunca sofri nenhuma discriminação dentro de casa. Talvez, eu não lembro muito bem da minha infância, mas eu lembro que a gente morava também no interior de São Paulo. Era um bairro tranquilo, era um bairro tudo em família, que todo mundo brincava na rua, brincava de carrinho, de bola. E eu ficava muito na casa da vizinha, da Lauriana, eu lembro até dela. Que a gente brincava de boneca, colocava tecido na cabeça para fingir que era cabelo. Gente, foi uma infância gostosa. E é isso, e eu acho que eu levei muito tempo, né, para me assumir para os meus pais, para me entender realmente, porque eu sabia que eu era, mas eu não queria ser. E aí, com meus 20 anos, eu me assumi para os meus pais. Falei para minha mãe, que no caso estava atendendo minha avó, minha mãe tem salão mais de 20 anos, estava pintando o cabelo da minha avó, e aí eles estavam falando da minha tia, que é lésbica e tal. E aí elas estavam falando dela, e eu peguei e entrei no meio. Falei, ah, também sou, E aí a minha mãe e minha avó, também sou o quê? Aí eu falei, ah, também sou gay, também sou da bandeira e tal. E aí me acolheram, minha avó estranhou no momento e tal. E eu acho que foi mais isso. A minha mãe falou que sempre soube, que ela só estava esperando esse momento, e que eu estivesse pronta para falar. E assim foi. E com meu pai, que eu tinha tanto medo, foi também tranquilo. Numa conversa, num café na casa dele, ele disse: "E aí, já sabe o que você quer para sua vida?" E eu entendi muito bem, né? A gente sempre entende, só que a gente tenta esquivar. E aí eu falei para ele assim: "Ah, não sei em que eu quero fazer de faculdade." E aí ele disse: "Não é disso que eu tô falando. Você sabe muito bem." E aí foi quando eu falei: "Ah, eu sou bi, gosto de homem, gosto de mulher." Ele falou assim: "Então tá bom, quando você estiver namorando, você traz para me conhecer." Aí eu: "Tá bom." E meu irmão mais novo, que era, sei lá, tinha uns 15, 16 anos, eu tinha muito medo porque é adolescente, né? Tem aquelas piadas com os amiguinhos e tal. E eu tinha muito medo. Mas aí eu fui pro carnaval, fiquei muito bêbada, cheguei em casa e falei pro meu irmão: "Vitor, eu sou gay." Ele: "Tá bom." E nisso ele estava jogando LOL no computador. E aí depois os anos passaram, e ele começou a ir comigo nas baladas gays. Então, tipo assim, foi um acolhimento muito real, foi bem gostoso. Aí cresci, vivi sendo gay, tal, tal, tal. Aí conheci o meu noivo atual. A gente noivou e foi morar no interior do interior de São Paulo, aonde estou agora. E aí foi onde tudo mudou. E aí foi quando eu me aceitei uma pessoa trans. E aí tô nesse processo, tô caminhando aos poucos. Realmente, sinto que quando você trouxe essa fala sobre morar com o seu noivo, trouxe esse momento para você pensar, né, também, mesmo dentro de um interior de São Paulo, ainda dentro de uma cidade, né, você tem as vivências cotidianas que raramente você consegue parar para se observar e parar para sentir quem você é, porque a rotina te consome. Então, quando você vai para um lugar mais calmo, que é o interior do interior, você acaba tendo contato consigo próprio, né? O tempo, ele tem outro ritmo, e esse ritmo, ele te ajuda a ouvir o ritmo do seu coração, que é isso que você contou, né? E pensando nisso, na perspectiva de uma pessoa trans, agora que você trouxe, sinto que nesse caminho teve pessoas que te ajudaram, que te inspiraram e que você admira nesse caminho. O que você traz para a gente pensando nessas pessoas de referência aí? Bom, eu acho que assim, desde quando eu me entendi mesmo, né, como uma pessoa gay e tal, eu sempre tive muito uma expressão que era pipita. A mensagem que eu tenho para deixar para você é uma só. Seja você da forma que você quiser ser, do jeito que você quiser ser. Na vida a gente tem um livro. E nesse livro a gente pode escrever qualquer história, da melhor forma e do jeito mais gostoso. E aí, agora, né, sendo uma pessoa trans mesmo, eu tô assim, apaixonada, por exemplo, Erika Hilton. Erika Hilton, querendo ou não, é uma pessoa política, uma pessoa que tá ali, ela dá a cara a tapa mesmo para fazer com que outras pessoas trans tenham direitos. E isso, para mim, tá sendo gratificante, porque se eu tenho tudo que eu tenho agora, se eu tô tendo essas portas abertas, é através dela, porque ela tá ali. No meio daquele, parece um, como que eu posso dizer, uma jaula de bichos ferozes, e ela tá ali dando a cara a tapa, e ela tá fazendo de tudo para que outras pessoas, assim como eu, outras mulheres trans e travestis, tenham o que a gente está tendo agora, esses direitos, o direito de existir. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. São duas imagens muito importantes da minha vida. Pepita, por ser mãe, uma mãe trans, e ela mostrar para a gente, e até mesmo para mim, que a gente tem o direito de ser feliz, tem o direito de adotar, tem o direito de gerar. Não sei, mas a gente tem o direito de ser mãe e de ser feliz, que é o meu sonho de ser mãe. Agora eu sou mãe de pet, mas logo mais, se meu noivo quiser, que ele quer ser pai também. E a Erika Hilton, pela mobilização que ela faz. Eu acho que assim, são duas pessoas que me inspiram, E outra, sem dizer que tem Lineker, a primeira mulher trans compositora que ganhou o prêmio lá. Tem a Linda Quebrada, tem Urias, entendeu? Então, tem pessoas que inspiram realmente. E sem dizer também as minhas amigas trans, que não são famosas nem nada, mas que também me inspiram. Sim, com certeza. Nós nos inspiramos nas pessoas que vão mobilizando o caminho, né? Eu acho que você trouxe isso, né? De que os direitos que a gente tem hoje é um direito coletivo e é um direito que foi muito guerrilhado, foi conquistado por pessoas que vieram antes da gente. E por isso eu trago também essa concepção de que ser a identidade LGBTQIAPN+, independente da letra que você ocupe, sendo lésbica, sendo gay, sendo trans, sendo não binária, você ocupa um lugar político na sociedade. Então, quando você se assume uma identidade LGBT, você também assume a sua identidade política de se reconhecer, de se colocar no mundo. Eu sinto que a gente se inspirar é uma forma da gente ver que o nosso lugar é um lugar que ele, todos os dias a gente conquista e a gente defende aonde a gente está e como a gente é. Então, queria falar um pouquinho também sobre isso. Se você já esteve em lugares aonde você precisou defender a sua existência e pautar mesmo isso no lugar. Já sim, já trabalhei em lugares que me desrespeitaram, assim, e ontem eu tava refletindo no banho, e aí eu tava refletindo que o quê? Antigamente, quando eu era uma pessoa gay, as pessoas me olhavam, me chamavam não ela, no feminino, e hoje, sendo uma pessoa trans, sinto que eles me chamam no ele, mas por quê? Porque antes, quando eu era gay e me chamavam no ela, não era porque eles viam uma figura feminina. Era porque eles queriam me inferiorizar. É. Eles queriam isso, eles queriam me diminuir. Eles não estavam vendo uma figura feminina. Eles queriam me diminuir, eles estavam fazendo isso como deboche. E agora, eu sendo uma mulher trans, que eles estão vendo, é visível uma mulher, eles fazem a mesma coisa que faziam quando eu era gay. Eles me chamam no ele, para me inferiorizar. E isso tem me machucado, mas também tem me dado mais força para mim colocar mesmo. Não, é ela. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se impor, independente da situação, independente do lugar, você tem que se impor. Algumas pessoas ainda me chamam, né? Um apelido do meu nome morto. Eu descobri esse nome agora, Alice. Porque eu sinto que eu sou muito a Alice do País das Maravilhas. Todo mundo quer que ela se encaixe no espaço, no lugar, mas ela não quer estar naquele lugar. Ela quer ser livre, né? E eu sou assim. E então eu sinto que Alice é meu nome real, sempre foi. E também é o nome da minha avó paterna. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se impor, independente de onde a gente está. Sim. Quando a gente se coloca, né, a gente reafirma para a sociedade que nós somos isso. Pensando assim na sociedade, toda a história, os homens trazem esse karma aí que a gente vivencia, infelizmente, até hoje, de uma sociedade machista e que uma masculinidade muito frágil. Então, quando eles se deparam com uma pessoa que se coloca assim como ela é, e que tira essa masculinidade frágil e a joga no chão e diz, eu sou isso, e você precisa me respeitar. E você precisa me respeitar, porque respeitar é uma base da nossa sociedade. Deveria ser explícito, porque eu te respeito porque eu entendo você e pelo que você é. E principalmente agora localizando os nossos ouvintes no contexto regional onde a gente está, nós estamos num lugar onde majoritariamente a presença dos homens enrustidos. Homens que, quando se deparam com uma mulher trans, se deparam com uma pessoa não binária, se deparam com uma pessoa gay, se deparam com uma pessoa lésbica, ficam desorganizados. Por que eles ficam desorganizados? Porque isso fere o que está mal resolvido dentro deles. Bom, esse é um papo muito interessante e a gente está caminhando ali para um final. E esse final, eu queria te perguntar se você gostaria de acrescentar alguma coisa nesse papo que você sente que não foi contemplado e que você gostaria de tocar. Eu acho que o nosso bate-papo foi realmente muito importante. Me abriu, me trouxe um leque, né, de emoções. Teve algum momento que eu até achei que iria chorar por ter trazido coisas que eu vivi na infância, que para mim são importantes, né? Que desde a infância é o que a gente vai se moldando, graças a Deus pelo caráter que nossos pais dão, pela educação. Eu, graças a Deus, eu não tenho nada para reclamar dos meus pais, que eu sempre tive tudo. Eu acho que, assim, que é triste ver que tudo que eu tive, todo o amor, todo o carinho, todo o apoio, outras pessoas trans, outras pessoas da comunidade, não tem isso. E isso é triste, por ver que quando você se assume, seu pai ou sua mãe te coloca para fora de casa. Isso é triste, porque eu queria que outras pessoas tivessem os pais que eu tenho. Se você precisar de um apoio, de um abraço, de um lugar para conversa, eu tô aqui. Bacana você trazer a infância de novo, que é o lugar onde eu quero voltar novamente. Bom, falando disso, de infância, eu queria criar um quadro agora que chama Deixa no Ar. Esse quadro é o seguinte: como você trouxe a infância, eu sinto que todas as pessoas que passarem por esse lugar vão trazer a infância também, porque eu, como um professor, eu sei que a infância é aquele chão que a gente pisa para o resto da vida. Então, o que você diria para a Alice pequena que lá estava nesse lugar, nesta rua, onde podia brincar livremente com suas amigas e com seus amigos, colocando o seu tecido na cabeça e virando esta menina que hoje você é? O que você diria para os ouvintes e para essa Alice que teria sido algo maravilhoso para você? Estou dizendo isso com olhos marejados de água. Eu acho que eu diria para ela o seguinte: continua firme, que a gente está num processo muito bom. Muito bom não, a gente está num processo incrível. A gente se aceitou. A gente está vivendo quem a gente sempre quis ser. Se hoje aquele tecido que estava no meu cabelo, hoje é o meu próprio cabelo grande, que está nas costas. Tudo bem que o tecido estava na bunda, mas meu cabelo vai chegar. Que antes colocava o salto da minha mãe quando ela ia no mercado e ficava desfilando pela casa. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu estou sendo realmente quem eu sempre fui. E graças a Deus, graças, me deu os pais maravilhosos que eu tenho, que hoje o vestido da minha mãe que não serve nela serve em mim, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que eu diria para Alice isso. Continua, que a gente tem uma mãe que nos apoia, a gente tem um pai que chama de Alice, a gente tem um irmão que aceita, a gente tem sobrinhas que hoje pergunta: já posso chamar de titia? Tô terminando esse podcast com lágrimas, com emoções. E eu acho que é isso. Eu acho que a Alice da infância tá sendo vista. E eu espero que todas as crianças, trans crianças, LGBTQIAPN+, sejam vistas com amor, com carinho. Você foi entregue novamente para você. Então a sua criança, ela te escuta e ela te agradece por toda a força e por toda a garra para que você quebre essa estrutura que antes estava construída como um muro e que hoje você derrubou, e hoje você vê toda essa paisagem linda que tem cores, que tem voz e que tem esse sotaque. Então hoje a gente finaliza esse podcast de uma forma diferente. Esse podcast, ele fala sobre verdades, ele fala sobre transparência, ele fala sobre ser aquilo que a gente é. Então, um beijo e um cheiro para todos. Fiquem agora com essa parte especial que eu mandei para minha mãe o áudio e ela me retornou com esse incrível áudio. E também me emocionei bastante, viu? Com o seu depoimento do seu encontro com a Alice, né? Com a criança que você que fica, né? Aquela criança que é o que o Expedito falou, a criança, ela acompanha a gente por toda a vida, né? Porque é na fase criança que a gente começa a se estruturar, né? Todas as qualidades, né? E todas as tudo, né? Positivo, negativo, vai se estruturando na infância, né? E que bom que, graças a Deus, você tem essa visão da sua infância, uma infância boa, saudável, feliz, e que você sentiu, sente e sabe que é amada, né? Isso é, assim, nossa, é importantíssimo para que você consiga seguir, né? De mãos dadas com a Alice criança e com a Alice adulta, né? E muito legal o que vocês estão propondo. E, assim, realmente, o que vocês falaram, a criança que tem o apoio, né, dos pais, apoio da família, a possibilidade dela crescer com mais qualidade, com mais possibilidade de desenvolver profissional, emocional, tanto para si quanto para a sociedade, né? Faz uma diferença muito grande, porque, infelizmente, aquelas que são rejeitadas pelos pais, pela família, pela sociedade, além de sofrerem muito, acabam se desvalorizando, desmerecendo-se e ficando na marginalidade, né? Eu, né, já vi aqui uma vez um caso de um casal que passou aqui há muitos anos atrás pedindo roupa, alguma coisa assim, porque tinham sido expulsas de casa por serem homossexuais. E aquilo me entristeceu e, ao mesmo tempo, me deixou feliz por saber que você é amada e que você sabe disso, não tem dúvidas, e isso é bom. Isso engrandece e faz com que você... Aí, ó. Ai, Jesus, tá bom, chega. Esse podcast foi produzido por Alice Rodrigues e Expedito Marcondes e orientado por Marcela e Lia, da Associação PSP, Portal Sem Porteira, pelo projeto Laboratório de Podcast. Até a próxima.